ondas no mar e marés sem onda. Andei no vale da morte, voei no céu. Andei nas ruas de Nova York e a Nova Iguaçu. Eu tive grandes paixões, grandes decepções. Amor, talvez um só. Ouvi relatos de guerra, mil anos de dor, misteriosas religiões e um muro só pra se lamentar. Me falam de outras vidas, outras dimensões, mas aprendi tudo sobre nós ouvindo essas canções de amor. Basta uma só. Fui sempre por onde andei, dentro do meu coração havia sempre um farol, uma luz, uma esperança. Sempre por onde vou, dentro do meu coração, não importa o que aconteça, eu nunca estou só. Eu vi países em festa e um século passar. Procurei por respostas e não parei de perguntar. Eu passei por estradas de barro, asfalto e luz, e dei a volta no mundo sem sair do meu lugar. Amor, talvez eu volte. Fui sempre por onde andei, dentro do meu coração havia sempre um farol, uma luz, uma esperança. Sempre por onde vou, dentro do meu coração, não importa o que aconteça, eu nunca estou só. Sempre um farol, uma luz, uma esperança. Sempre por onde vou, dentro do meu coração, não importa o que aconteça, eu nunca estou só.